Oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor. Pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor. O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, e flor pra te beijar. Seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor, e tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou o seu colibri, te esperando. Maravilha, maravilha, Jorge e Matheus cantaram para vocês essa linda canção Flor, tá nos meus shows, viu? Tá no repertório de show do Diego Valadares, aí na sua cidade, show de clubes, casas noturnas, prefeituras, Diego Valadares na sua cidade, fazendo um show alegre para cima. Ligue no 61-9973-0555, estaremos juntos aí na sua cidade, tá bom? Um abraço, meu amigo Cirilo, Doralice, Nascimento, Lindolfo Lopes, Sônia Márcia, Bete Amaral, Tony Vieira, todos vocês aí de São Francisco, Estadão de Minas Gerais. Um abraço, meu amigo, o Zé dos Passos, a Conceição, todos da equipe. Muito obrigado, Zé dos Passos, sempre tá trazendo grandes atrações pra gente aqui no Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo Ravelli Rios, grande cantor de sucesso de São Paulo pro Brasil inteiro. Sempre veio aqui no nosso programa, os amigos gostaram das músicas dele, né? E a gente vai continuar tocando. Valeu, Ravelli Rios, de São Paulo pro Brasil inteiro. Quem canta bonito no quadro ao som da viola? Pião Carreiro e Zé Paulo, Porta do Mundo. Essa é boa. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Bateu no meu peito, doeu, meu irmão. A

em Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais, ouvindo pela Rádio Araia FM. Valeu, Reginaldo Franco, todos vocês, tá bom? Os amigos da Morada FM, o Laerte, todos da equipe da Morada FM, em Virgem da Lapa, Estadão de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Reinaldo Rodrigues, os amigos da Difusora Web, em Peraju, São Paulo, os programas todos os dias às 15 horas. Muito obrigado, viu? Os amigos da Tribuna Piranhense também exibindo o nosso programa. Minha querida Carol Vieira, em Posse, Goiás, ouvindo o nosso programa. A Milena, Milene Silva e todos vocês, amigos, aí de São João do Paraíso, Minas Gerais, ouvindo o Mundo Sertanejo. Quem canta bonito agora? Gustavo Lima, com a participação especial de Neymar Júnior. Fazer Beber é com vocês. Swingado. Quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com o Neymarzinho balançando a multidão. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora. Esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com o Neymar Júnior balançando a multidão. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber. Não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora no braço do Neymar Júnior pra fazer. Não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora, você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora, quer beber? Muito bem, muito bem. Muito Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Bideca e Bideca, em Abadiânia. Os amigos da Rádio Capivari FM, Deise e Cristina, todos vocês ouvintes. O nosso muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Mandar um abraço carinhoso aqui, minha querida Nusa Pardinho, em Vargem Grande, Rio do Pardo, Minas Gerais. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês, sempre interagindo comigo aí de Vargem Grande. Valeu, Nusa Pardinho, um beijo pra você, viu, querida? Os amigos da Rádio Talismã FM, em Vila Bahia. Um abraço, nosso ouvinte Rubemildo, que mandou um e-mail bacana. Ó, Diego Valadares, não perca o seu programa aqui pela Talismã FM, em Vila Bahia. Obrigado, viu, Rubemildo, todos vocês que nos ouvem aí pela Talismã FM de Vila Bahia, Estadão da Bahia. Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Os papais da Patrícia Maiara, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Minha querida das Neves, o Santana, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Ouvindo o nosso programa aí nessa linda cidade. Chico Rei e Paraná cantam para os apaixonados. Quem será seu outro amor? Essa é de Adelson Moura, viu? Canta Chico Rei Paraná.

Noite de Espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Nas noites de sábado para domingo, entre a meia-noite e as 2 da manhã, o canal 2 dá-te Midnight Jungle. Curte mais de 200 BPMs durante 2 horas sem parar. Midnight Jungle, para entrares em grande na tua noite de domingo. Midnight Jungle, da meia-noite às 2 da manhã, no canal 2 da Antena Web. O mundo é um mundo que nunca mais acaba. Às quintas-feiras, vemo-lo pela janela amarela. Um espaço diferente para uma apreciação diferente de uma realidade diferente. Pontos de vista distintos em Janela Amarela. Todas as quintas-feiras, pelas 21 horas, no canal 2 da Antena Web. Aos domingos, pelas 21 horas, fique atento a Carlos Pitti, um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclético e diversificado que certamente irá agradá-lo. Fique atento e informado com Carlos Pitti, todos os domingos, às 9 da noite, no canal 2 da Antena Web. As manhãs no Canal 2 são animadas e divertidas. Cleiton Aguiar traz-lhe durante 90 minutos música e conversa, com um objetivo primordial: fazer-lhe companhia. Uma muito boa companhia. Fique connosco. Venha, junte-se a nós e a Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Já estamos de volta, meu amigo Taliba Gonçalves, aí de Juína, Estadão do Mato Grosso, todos da equipe da Rádio Atividade FM, programa todos os dias às 7 horas da manhã. Muito obrigado pela parceria, viu, Taliba Gonçalves, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Em Juína, Estadão do Mato Grosso, meu amigo Daniel Amaral, em Berilo, Minas Gerais, também ouvindo o nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Arai FM, obrigado pelo carinho. Também temos a Lucinéia em Berilo. Tantos e tantos ouvintes nós temos aí nessa região de Berilo, Virgem da Lapa, Araçuaí, de Caetitu, né? Muito obrigado. Brevemente, Diego Valadares aí na região fazendo shows. Aí, Vilma Fernandes, um beijo para todos vocês aí, viu? Um abraço aos amigos do fã-clube do programa O Amor Está No Ar, em Santarém, no Pará, onde nós temos a Rádio Ponta Negra exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos da equipe, todos os nossos ouvintes de Santarém, no Pará. Vamos para Cuiabá, capital dos mato-grossenses. Valeu, Alan Sérgio, todos da equipe da ABC Shalom. Um abraço à dupla Edilson e Edmar. Gilson e Edmar. A gente toca a música deles aqui, os ouvintes pedem muito, a música Minha Flor. Um abraço a todos vocês, sucesso, viu, meus amigos Gilson e Edmar. Aí, Matheus Freitas, em Fortaleza de Minas, Difusora FM, a nossa parceira aí na cidade que exibe o programa com muito sucesso. Minha querida Elaine Gomes, em Santa Rita do Intueto, Ana Paula, todos vocês, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Alternativa FM de Januária, Minas Gerais, DJ Vavai, todos da equipe, muito obrigado, viu? Quem canta bonito agora, Gilson e Edmar, Minha Flor. Andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu

não. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, você não escapa não. O quê? Se eu te pego, hã? Se eu te beijo, hã? Se eu te pego, hã? Vai! Se eu te pego, hã? Se eu te beijo, hã? Se eu te pego, hã? Israel! Se eu te pego, hã? Se eu te beijo, hã? Se eu te pego, hã? Vai! Se eu te pego, hã? Se eu te beijo, hã? Se eu te pego, hã? Muito bem, essa música faz parte do meu show, muito bacana, uma rocha, bom de dançar, né? É, Sinal Disfarçado. Um abraço aí, meu amigo Luiz Fernando, todos os amigos de Irunhã, no Paraguai. A rádio Iruna FM exibe nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu, Luiz Fernando, todos da equipe. Minha querida Camila Oliveira, Márcio Machado, Mário Machado, todos os amigos aí da Local FM, Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, barbaridade, que audiência fantástica todos os dias às 11h30 da manhã. Muito obrigado aos ouvintes, a todos vocês, muito obrigado, viu? É, quem canta bonito agora no mundo sertanejo, João Bosco e Vinícius, Fim de Semana. Só depois daquele beijo que despertou meu desejo, fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso, com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Um abraço, meu amigo Nonato Costa. A dona Lúcia, a sua esposa, né? Nonato Costa, diretor da Rádio Ocidental FM, é jornalista, muito bem relacionado na cidade. Parabéns, Nonato Costa, a Flavinha Pinheiro, todos da equipe da Ocidental FM, Porto Walter, no Acre, onde nós estaremos fazendo shows brevemente.